Estamos em www.maisradio.com. Eu sou Gabriel Souza e este é o Riff Service. E o Riff Service desta semana é dedicado a bandas espanholas. E vamos iniciar com uma das grandes bandas clássicas do Hard and Heavy espanhol. Estou a falar-vos dos Obús e do álbum Poderoso como el Trueno. A ficar com a música Estúpido Acusador. Para vocês, Obús, Estúpido Acusador. ¡Gracias! E após Obus, ficamos com outras duas bandas clássicas do Hard and Heavy. Continuamos com os Barão Rojo e com a música Aqui Estoy, música retirada do álbum Arma Secreta, e terminamos esta sequência com Sangre Azul. E do álbum El Silencio de la Noche, ficamos com a música Piel de Serpiente. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com Manzano. E do álbum Al Límite de la Pasión, vamos ficar com a música Como un Huracán. Para vocês, Manzano, Como un Huracán. Estoy dispuesto, y tú, para E nesta sequência de hard rock puro e duro, após Manzano, ficamos com os Fúria Animal. E do álbum Palavras, ficamos com a música Alas Cortadas. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com Pedro Botero. E do álbum 1570, vamos ficar com a música Fúria. Para vocês, Pedro Botero, Fúria. La primera vez que salto tan lejos. solo quiero vivir. Yo solo quiero vivir. Y yo solo quiero y vivir. Yo solo quiero vivir. Y yo solo quiero vivir. Yo solo quiero vivir. Y yo solo quiero vivir. Falsas alegrías, mis verdaderas tristezas. Como un Quijote cualquiera, me enredé en una quimera y me dormí. Dormí todos mis sentidos. Di mi camino por perdido. Pero una mañana desperté. Se encontraron tu destino y el mío al final del camino. Tu destino y el mío al final del camino, porque andaban perdidos. Tiempo para enemigos. Hoy no tengo tiempo, no tengo tiempo que perder. Porque aún mis pies no están cansados. Y aún me queda mucho, nos queda mucho por recorrer. Hoy me siento fuerte. Porque sé que estás conmigo. Por fin se encontraron tu destino y el mío al final del camino. Tu destino y el mío. E neste riff service dedicado a bandas espanholas, após Pedro Botero, ficamos com Jorge Salam. E do álbum Estatuas en la Calle, ficamos com a música Tierra Maldita. E terminamos esta sequência com Luís Cruz. E do álbum Rocker, ficamos com a música teu destino e o meu. E vamos agora para uma nova sequência. E do álbum A Golpe de Latigo dos New, vamos ficar com a música Velocidade. Para vocês, New, Velocidade. We'll be right back. no perder más. He olvidado dejar de lado toda la mierda que me pudo pasar. Fui desbocado y acelerado, ninguna droga me puede controlar. He desertado de ser soldado y ahora es la patria que me quiere matar. Te he buscado sin éxito y solución. Tú me olvidas, yo olvido lo poco que soy yo. Hermano del fracaso, hijo de la desilusión. Y te pido entonces. secuela del atardecer, abate su cobijo, te toca perder. Aire enrarecido, gozan podridos, señuelos de postigo, incultos de Babel, caciques mascabinos, escondidos, fiesta, ¿qué coño sabéis? La espiral del huésped creyente lima las astas, ciega su mente, turbio no frunce el morro, retratas el mal. Del odio al miedo, destila aguacero, ¿de qué autoridad? Jaranero, llega en la presa, surge la bestia, murmurar, jaranero. Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E após New, ficamos com os El Mono de Jade. E do álbum Alma Animal, ficamos com a música Venme a Ver. E terminamos esta sequência com os La Jara. E do álbum Sal del Cuento, ficamos com a música Jaranero. E vamos agora para uma nova sequência, e é a primeira sequência de baladas do nosso Riff Service. E vamos iniciá-la com Rafa Martin. E do álbum La Pasión de Ganar, vamos ficar com a música Jamás Olvidaré. Para vocês, Rafa Martin, Jamás Olvidaré. Callarme ni una verdad, de no tener disparo. encontraré un hogar. Que llegará antes o después mi oportunidad. Por fin sintonía. es tan confuso, no puedo explicar cómo acabará. En la vida no he hecho otra cosa que luchar inconformidad. Ya no es ella, son ellos, no paran de hablar, pero me da igual. Pero ahora soy fuerte, no me vencerá. Él sabe la congelada, verá una vez más. Y por fin si todavía en esta oscuridad volveré a caminar, tanto tiempo esperando una respuesta que me pudiera aliviar. Y por fin llorar. a la luna como se merece. Mecen sus labios para así dormirla y mil puñaladas la quieran besar. Rompe con todo lo que no le ha servido, le mira al pasar, luego suspira, sigue algún rastro como un perdiguero, luego se pierde una noche más. Miles de preguntas que hoy golpean su cabeza, cabeza, que no se le endereza. Lágrimas entrerroscadas que no le dejan ver ya nada de lo que quiso ver. E nesta sequência de baladas, após Rafa Martín, ficamos com Pacho Brea. E do álbum La Razón del Tiempo, ficamos com a música Alivio. E terminamos esta sequência de baladas com os Estimbarri. E do álbum No se lo cuentes a nadie, ficamos com a música Lágrimas entre roscadas. E vamos agora para uma nova sequência. E vamos iniciar com a primeira música em inglês do nosso Riff Service. E vamos iniciar a sequência com os Secret. E do álbum The End of the Road, vamos ficar com a música I Believe in Love. Para vocês, Secret, I Believe in Love. Believe in you, just your heart. e nesta sequência com três músicas em inglês, após os Secret, ficamos com os Tokyo, e do álbum Triangles, ficamos com a música Do It. E terminamos esta sequência com os Tequila Sunrise, e do álbum Danger Zone, ficamos com a música She. E vamos agora para uma nova sequência, e continuamos com bandas que cantam em inglês. E para iniciar a sequência, temos Eldorado, e do álbum Babylonia Haze, vamos ficar com a música I'll Be Satisfied. Para vocês, Eldorado, I'll Be Satisfied. Working all out my mind, can hardly stop. E após Eldorado, ficamos com os The Electric Alley. E do álbum Get Electrified, ficamos com a música No Reservations. E vamos agora para uma nova sequência e continuamos com um som bastante rock and roll. E do álbum Bright Gloom, vamos ficar com a música Be Crucified dos 77. Para vocês, 77, Be Crucified. Déjalo ser, déjalo estar, deja que haga. suficiente voluntad no se dejará, en su corazón verá. Déjalo ser, déjalo estar, deja que hable por sí mismo. Déjalo ser, déjalo estar, deja que hable por sí mismo. Déjalo ser, déjalo estar, deja que hable por sí mismo. Déjalo ser, déjalo estar, deja que hable por sí mismo. E após os 77, ficamos com a banda El Nido de Sam. E do álbum Indomable, ficamos com a música homónima Indomable. E terminamos esta sequência com os clássicos Asfalto. E do álbum Crónicas de um Tempo Raro, ficamos com a música Déjalo Ser. E vamos agora para uma nova sequência de baladas, as duas cantadas em inglês, e vamos iniciá-la com os 91 Suite e do álbum Times They Change, mas ficar com a música Far Away. Para vocês, 91 Suite, Far Away. Shine in the days we've gone always. Anyone, anywhere, tries to keep away from her fate, looking for a shelter in the zones of yesterday. Zap the light, lights up a candle. Yeah. to shine when the days will fall from ways. Anyone, anywhere, and tries to keep away from her place, looking for a shelter in the sounds of the yesterday. Thank you. Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E nesta sequência de baladas, após 91 Sweet, ficamos com os Hiroshima. E do álbum Hiroshima, ficamos com a música Missing You. E vamos agora para uma nova sequência e voltamos a músicas cantadas em espanhol. E para iniciar a sequência, temos a banda Rosendo. E do álbum De Escalda e Trinchera, vamos ficar com a música Maldita Flojera. Para vocês, Rosendo, Maldita Flojera. Maldita flojera, voy a dominar a la víctima cansina y austera. Voy a salpicar entusiasmo a mi alrededor. Voy a ser feliz con un palito de regalí. Ser feliz husmeando como un aprendiz. Voy a ser feliz viendo cómo crece mi nariz. La vida entera de que sí. ¿Qué más quisiera? Currículo de Escalde y Trinchera. Voy a desterrar el propósito de heroica lumbrera. Voy a ser feliz con un palito de regalí. Ser feliz husmeando como un aprendiz. Voy a ser feliz viendo cómo crece mi nariz. La vida entera di que sí. ¿Qué más quisieras? Tendrá, olvida lo que aprendiste o no sobrevivirás. Te dan consejos los que lo hacen fatal y luego te hablan de la felicidad, los que son esclavos de su mediocridad. para al fin despertar. Cuando caigas muchos te pisarán, darán morder el polvo una vez más, hasta que hagas hueco a tu instinto animal. Te abres camino cuando sientes que la jungla estás. Eres la presa de sentir, cuando te comerá. Cara en vez de camuflarte. E após Rosendo, ficamos com os Última Frontera. E do álbum Lo Que El Corazón Grita, ficamos com a música Instinto Animal. E terminamos esta sequência com a banda Incendiária. E do álbum Incendiária, ficamos com a música Erros de Arda. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com os Six Strings. E do álbum Cries of the Soul, vamos ficar com a música Frankie. Para vocês, Six Strings, Frankie. Like you took the train, got your place, you travel. Within a filter of light, my way, my internal saga tonight, my fate, reopen the gates of my mind. E após Six Strings, ficamos com os Alex and Company. E do álbum From the Inside, ficamos com a música New Life. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service. E nesta sequência vamos ter duas bandas de Hard and Heavy. E vamos iniciar com a banda de Ronnie Romero, os Lords of Black. E do álbum True, vamos ficar com a música Cry No More. Para vocês, Lords of Black, Cry No More. E nesta sequência mais hard and heavy, após Lords of Black, ficamos com os Beethoven R. E do álbum A Fuego en la Piel, ficamos com a música Falsas Promessas. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E esta sequência é dedicada a uma das grandes vozes femininas do heavy metal e do hard rock espanhol. Estou a falar-vos da saudosa Azucena Martín Dorado Calvo, que em 2005 faleceu aos 49 anos. E para iniciar a sequência temos o projeto a solo de Azucena, o projeto Azucena. E do álbum Liberación vamos ficar com a música Nacida para Matar. Para vocês, Azucena, Nacida para Matar. e é com Santa, a banda que lançou Açucena Martim Dourado Calvo, que terminamos o Riff Service desta semana. Iniciamos esta última sequência com Açucena e a música Nascida para Matar, e terminamos com Santa. E do álbum Reencarnación ficamos com a música Cuestión de Honor. E é com Santa que me despeço do Riff Service desta semana. Deixo a todos o desejo de uma ótima semana e um forte abraço. Estamos em www.maisradio.com. Eu sou Gabriel Souza e este é o Riff Service. Rock on! Where did she go?